música, notícias, comentários e informações. Este é o programa Show de Informações pela Ecos. Apresentação, Júlio César. Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Web de São Paulo, Brasil, para mais de 30 países ao redor do planeta. Pobre planeta Terra, amigão. Nossa Senhora, hein? Coitado desse planeta aqui. Bom, a natureza está dando troco, né? Infelizmente. Se você acompanhou os jornais aí, deve ter visto, né? São Luís do Paraitinga, Angra dos Reis. Nossa, que desastre, né? Mas a culpa é do próprio homem, né? O próprio homem está provocando isso, né? Através de não cuidar, né? Assim, do clima. É fazer o quê, né? A natureza uma hora se enche e manda bala. Fazer o quê, né? Mas nós temos que nos conscientizar mais. Este é o nosso planeta. Essa é a nossa casa. É aqui que a gente vive. Hã? E será que é esse o planeta que queremos deixar para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, sobrinhos, tios, amigos, mãe, pai? Ah, nós temos que pensar nisso tudo, hein? Temos que começar a pensar melhor no nosso planeta, pensar melhor na água. Hã? Verdade. A água que a gente joga fora no chuveiro, sem sentido, no esguicho. Ah, começar a pensar um pouco mais. São pequenos detalhes que irão fazer grandes diferenças no futuro. Bom, mas como eu disse a vocês, estamos entrando no ar. Programa Show de Informações de hoje, dia 4 de janeiro de 2010. Uma segunda-feira. Ressaca, rapaz. E o final de ano, como é que foi, hein? Legal, cara? Foi bacana o final de ano, hein? É? Deu pra curtir bastante, né? Legal. Só não deu pra quem, né? Foi pra praia. 18 horas de viagem pra chegar na praia. Meu Deus do céu. Será que é por isso que a gente paga pedágio? Para ter o prazer de ficar parado admirando a paisagem numa rodovia, né? Que coisa, né? Já não cabe mais carro aqui. Não tem mais onde colocar veículo nenhum, nem bicicleta, eu acho, né? Que coisa, meu Deus. Bom, mas em todo caso, seja bem-vindo a bordo. Você está aqui na Ecos Radio Web. Um grande abraço para a Elaine, que está nos acompanhando aqui, para o Arnaldo. Aí, Arnaldo, um abração para você. Ricardo Ramos, Cristina da Luz, Mir Terreira, todo mundo que acompanha a Ecos. A Ecos agora com seu site, hein? www.ecosradio.com. Tá certo? Nosso próprio site. E em breve a nossa TV, TV Ecos, que logo logo estará no ar aí, né? Com uma programação diferenciada. Se você quiser mandar seu vídeo, vídeo da sua banda, o vídeo da sua música, enfim, participar da Ecos TV, está de portas abertas a você, viu, meu amigo? Aguarde a nossa nova programação. Show de Informações vai estar lá também. Bom, diminuir um pouco aqui, eu quero contar uma coisa para vocês. Na década de 80, né, o computador era incipiente, estava começando, né? Eu assim ainda meio, né, no início. Internet, então, nem se fala, né? E aqui em São Paulo nós tínhamos um serviço através da Telesp, que era a empresa paulista de telefonia, né? Depois virou Telefônica, foi privatizada, né? Nós tínhamos através da Telesp uma série de 200, Disque 200, tinha Disque Surf, que era o 201986, o Disque Piada, Disque Notícias, Disque Informações, sei lá das quantas, não sei o quê. E entre esses disques todos, nós tínhamos o Disque 202020, que era o Disque Skate, apresentado pelo amigo de vocês aqui, exatamente, só que com o nome de Pato Louco. E o sucesso foi tão grande no telefone, né? Muita gente ligando, a gente dava informações de skate sobre as pistas, os campeonatos, quem estava ganhando campeonato, coisas desse tipo. E a coisa foi tão bem que ele acabou virando um programa de rádio pela Brasil 2000, né? E ao ar aos domingos. Programa que teve o seu sucesso, sim, viu? Teve o seu sucesso. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no programa Show de Informações pela Ecos Radio Web, né? Contar um pouco dessa história aí, da minha história, mas não ficar blá blá blá, blá blá blá, blá, blá. Não, nada disso. Nós vamos ouvir uma relíquia, que foi o programa número 2 do Radical Radio, que ele chamava Radical Radio, né? Com a apresentação do amigo de vocês aqui, né? Que era o Pato Louco. É, rapaz, o Pato Louco. Olha, quem diria contar isso para os meus netos no futuro, hein? E da Beta Rock. E também o Ed Monstro. E esse programa número 2, nós trouxemos uma importante figura do skate. Ele havia acabado de chegar da Alemanha com um prêmio internacional para o Brasil, um prêmio internacional de skate. Era o Fernandinho Batman, né? Fernandinho Batman, não sei por onde você anda, mas aquele forte abraço a você, meu amigo. E vamos relembrar então essa década de 80, né? Através do Radical Radio. Meu início, praticamente não era... Meu início em rádio foi na Rádio Imprensa FM 102,5, lá na Praça Oswaldo Cruz. Na época, haviam dois locutores, três, né? Era o Juarez Calado, eu e o Ferreira Brits. Não sei onde anda, mas um grande abraço a vocês também. Aí o Juarez Calado apresentava um programa sobre o Roberto Carlos. Ferreira Brits lia as notícias e Júlio César aqui, o seu amigo, apresentava o programa direto lá na rádio, né? Notícias, informações e tal, esse negócio todo. Depois eu passei para Antena 1 e tal, e babababá, e isso não vem ao caso, porque o que nós estamos falando hoje é sobre o Radical Radio, né? Inclusive a secretária eletrônica tinha até nome, você vai ver aí no programa. A caixa postal nossa também tinha nome, porque naquela época não tinha e-mail, não, viu, amigo? Não. Escrevia cartinha, mandava para nossa caixa postal e tal. E aí concorria a prêmios como skates, luvas, capacete, coisas desse tipo aí ligadas ao esporte, né? E esse programa Radical Radio número 2, né? Nesse programa o Fernandinho Batman, inclusive, ensina como é que se faz, né? Como que ele fazia, né? Algumas manobras no skate, e isso via rádio mesmo, o cara ouvindo rádio lá na Brasil 2000 FM. E também através do Disque Skate no 202020, né? Foi uma grande época, década de 80, sem dúvida nenhuma, para o skate, tanto no Brasil como no exterior. E vale a pena a gente reprisar para você, né? Passar para você esse programa Radical Radio, certo? Então, fica aqui o meu forte abraço a vocês, um desejo de um grande 2010, só de alegria, só de paz, só de realizações, lembrando sempre que, se ontem, né, ontem foi o passado, hoje é o presente e amanhã é o futuro, meu amigo, comece a fazer o seu futuro hoje, né, trabalhando o seu futuro no dia de hoje, tá certo? Aí as coisas só tendem a melhorar, né? Um grande abraço também para o Alexandre, lá da Vivo. Grande Alexandre, grande abraço a você. Tá certo, a Lara do Banco do Brasil. Um abraço a vocês aí. E vamos então de Radical Radio número 2. Década de... Se não me engano, foi 1984. Não, 84 não, 86, 85, 86, por aí, viu? Era muito legal fazer tanto o programa Radical Radio como também dar as informações por telefone, né? Abrindo esse parênteses aqui antes da gente rolar o programa. Você já pensou, você liga para um número, o cara te fala, olha, para você fazer um slide back, você faz isso. Meu Deus do céu, coisa de louco, hein? Só a gente mesmo que tinha aquela ideia, aquela cabeça, né? E lembrando você que esse programa também estará disponível em podcast na nossa página ecosradio.com. E se você quiser entrar em contato, agora é mais fácil, contato@ecosradio.com. Tá certo? Lá na página tem um formulário para você pedir sua música e tal, aquele negócio todo. Aqui é Ecos Radio, aqui não tem frescura, viu, amigão? Aqui a gente toca mesmo. Então vamos lá. Radical Radio número 2. Grande abraço a você. Fiquem com o programa. Tchau, tchau. Ecos. Radio. Web. Flashback. Atenção, isso é uma gravação. Este programa foi pré-gravado originalmente em cores, em estéreo e com graves e agudos. Qualquer reclamação de transmissão, não adianta ligar para Brasil 2000. Dirija-se à senhora Lily Chips, no telefone 543-6439. E deixe sua sugestão, de maneira educada e cordial. Por sua atenção, obrigado. Você está entrando em uma nova dimensão, onde não há fronteiras entre a realidade e a ficção. Uma dimensão fora dos limites. Isto é Radical Radio! Estrelando Beta Rock, como Beta Rock. Ed Monstro, como Ed Monstro. Pato Louco, como Pato Louco. Lily Chips, como secretária eletrônica, número 543-6439. E Marta Hari, como caixa postal, número 19083, CEP 04599, São Paulo, SP. Sex and rock and roll, the American way. Telephone is ringing. You got me on the run. I'm driving in my car now, anticipating fun. I'm driving right up to you, babe. I guess that you could have seen it. You were under my wheels, honey. Why don't you let me be? Never stop praying. Cause when you call me on my telephone, saying, take me to the show. And then I tell her, hey, I just can't go. Oh, wait a second, I can't leave her home. No, no, no, no. Telephone is ringing. You got me on the run. I'm driving in. Under my wheel. Radical. Este é o Radical Radio número 2, que já começou detonando seu FM. Alice Cooper, Under My Wheels. E agora... Você perguntou e Fernandinho Batman respondeu. Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernandinho Batman. Eu gostaria que ele me desse um toque, né, com como que se dá aquele slide 540 e aqueles com os joelhos no chão. Bom, Wellington, é muito difícil você explicar uma manobra por um rádio ou por telefone, mas eu vou tentar fazer aqui um lance. Bom, para dar o slide 540, o jeito mais fácil é você aprender a dar ele de fake, ou seja, de costas. Você vem com o... andando de costas com o skate, com o tail para frente. Daí, toda a manobra de giro no downhill slide, você tem que fazer o movimento dos braços primeiro. Ou seja, você puxa primeiro com o braço, jogando o braço na direção do slide que você vai dar. Por exemplo, você vai dar um slide 540 de backside, então você joga o braço nas suas costas, com bastante força. E roda o quadril em seguida, até ele completar. Primeiro você precisa saber dar o 180, depois o 360 e depois o 540. Não é tão difícil. Então você precisa aprender a dar o 360 de fake. Ou seja, você vem de fake, dá um 360 e sai de fake de novo. E depois disso é só você completar com mais meio giro, ou seja, mais 180. É fácil. É só você jogar o corpo e os quadris em seguida. Bom, o slide de joelho... você vai andando com bastante velocidade, né, no skate, esteja com a joelheira bem presa no joelho para ela não escorregar, e você, é como se você se jogasse no chão de joelho. Então você joga o corpo e encolhe ele. É mais fácil você aprender ele com as mãos no chão primeiro, né? Então você usa um stiguard com um nylon, você cai com o joelho no chão e vai deslizando com a mão como se fosse um layback de backside. Então você encosta os joelhos no chão e vai deslizando. Quando você sentir que vai perder a velocidade, você volta jogando o corpo com bastante força, empurrando com as mãos para cima, para você voltar rápido, fazendo sentido contrário. A própria roda vai fazer você voltar em cima do skate, porque o jogo do corpo, a roda vai travar e vai jogar seu corpo de volta para cima do skate. É fácil, é você jogar de joelho e voltar para o mesmo lado que você jogou. The time has come. Midnight Oil, Beds Are Burning. E agora, esportes de ação. Aê, galera radical. Está rolando hoje a primeira trilha Intercity de Mountain Bike. A largada foi na rua de lazer de Mairiporã, ao lado do Dique. E a chegada é na fazenda Pullman, próximo ao centro de Atibaia. É o primeiro evento reunindo duas prefeituras, Mairiporã e Atibaia. As categorias feminina e júnior percorrerão 25 quilômetros. As demais, acreditem, 45 quilômetros. A organização é da Associação Paulista de Propaganda. Confira no Radical Radio da próxima semana os resultados. E aí, Pato Louco, essa aqui é pra quem curte bike também. Ciclistas, preparem-se. Há um projeto na Câmara Municipal de São Paulo criando faixas exclusivas para as bikes em várias avenidas nos finais de semana. Tá aí um projeto que vale a pena apoiar. Mandem seus abaixo-assinados para o Radical Radio. Caixa postal 19083, CEP 045-99, São Paulo, SP. E vem mais Batman aí! Você perguntou e Fernandinho Batman respondeu. E aí, galera, qual que é? Quer dizer que vocês querem saber fofoca minha? Vou fazer, viu? Quero saber só o que vocês estão querendo saber também. Então, a gente vai saber tudo e vamos ver quem sabe. Eu queria perguntar para o Fernandinho Batman... Por que o apelido de Batman? Bom, o lance foi o seguinte. Há muito tempo atrás teve o primeiro campeonato brasileiro de street skate em Santos. Daí foi eu e o Tron, a gente tava na praia, tava só de shorts e tal, não tinha nada que mostrasse que a gente era skatista nem nada, né? E nós fomos se inscrever no campeonato, daí tinha a barraquinha das inscrições lá. Daí o rapaz das inscrições, a gente foi lá se inscrever, tudo bem, tá? Daí a gente chegou lá falando, ah, a gente veio se inscrever pro campeonato e tal, queremos correr de profissional. E o cara começou a dar risada na nossa cara, porque a gente tava bem engraçado, tava na praia, tudo queimado, tomando caipirinha, tava super divertido. E o cara falou assim, ah, vocês vão querer correr de profissional? Vocês têm certeza que vocês vão querer correr de profissional? Daí a gente, lógico, né, meu? Daí eles, ah, tudo bem. Mas só que vocês vão correr contra o Porquê, o Fernandinho, o Tronfo. Quer dizer, falando pra gente que a gente ia correr contra a gente mesmo, que a gente não ia ter chance contra a gente. Daí eu comecei a dar risada. Daí chamei o Tron de canto e falei, ei, Tron, vamos enganar esse cara, vamos falar outros nomes pra ele. E daí ele não vai saber quem é a gente, né? Daí quando ele estiver correndo, ele vai falar outros nomes, vai fazer uma confusão, vamos ver o que que dá. Daí o Tron topou. Daí a gente fez o seguinte, o cara perguntou o nosso nome, né? Daí eu falei Luiz Fernando Amaral e perguntou qual que era o apelido. Daí eu inventei o Batman na hora, né? Falei, ah, meu apelido é Batman e tal. E o Tron a mesma coisa, o Tron falou que o nome dele era Antônio dos Passos e que o apelido dele era Cheat. E daí a gente foi correr o campeonato. E nessa de correr no campeonato, o cara falava assim, o Fernandinho e o Tron lá de São Paulo não vieram correr, mas tá o Batman aqui e o Cheat estão super bem classificados, tal, não sei o que, não sei o que. Sendo que todo mundo sabia que o pessoal que tava assistindo, nossos amigos, sabia que a gente era, né? O Fernandinho e o Tron, né? Só que com o nome trocado. Então ele não falava o nosso nome, falava que a gente não tava no campeonato. E a gente correu o campeonato e todo mundo achou engraçado. Daí pegou o apelido. We'll be right back. Galera radical, rolou pra você o som detonante de Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight e Sepultura, Primitive Future. E agora, prepare seu carrinho, vamos falar de skate! Outra vez, Ed Monstro, eu falei skate! E olha aí, galera radical, anote na sua agenda, mais uma pista de skate. E será inaugurada hoje uma nova pista de skate em São Miguel, na Vila Curuçá. A pista tem um banks matador, uma área de street, uma área de freestyle. E a pista, anote aí, fica na rua Grapira, número 30. Outra novidade aí pra galera radical. É a fundação da ASSM, Associação de Skate de São Miguel. Para se associar, duas fotos 3x4, 10 cruzados novos. Correspondência e inscrições, anote aí. Avenida Marechal Tito, 109, CEP 08020, São Miguel, São Paulo. E tem novidade na telinha. Todos os sábados, às 19 horas, na TV Gazeta Turco Louco, fazendo o autêntico programa de skate. Fique ligado e vá Orlando na faixa, criando o nome do programa. E você que é chegado a um campeonato, anote aí. Dia 21/10, no Clube Náutico de Araraquara, vai rolar o campeonato de street. Fique ligado no Disc Skate, no 220/20. Agora, em nova embalagem, 4 boletins. Anote os horários. Às 8, às 11, às 14 e às 20 horas, com muita promoção, muitos prêmios e a sua participação. Todos os sábados pelo telefone 543-6439. Fique ligado no Disque Skate. Não anotou o telefone ainda, cara? Anote aí. 220-20. Só em casa, tá bom? Eu queria ouvir de Francisco, pianista Daniel Barenboim. Fantasia quase sonata. Andante maestoso, presto agitato assai. Tempo 1, andante. Andante quase improvisato. Andante recitativo, adagio. Alegre, moderato, pianoso. Tempo rubado e molto ritoneto. Andante. Radio, radio, radio. Aí, galera radical, rolou pra você no vinil mais uma do Ed Monstro. O Grito com Língua de Trapo. E continuamos. Você perguntou e Batman respondeu. Meu nome é Brivaldo. Gostaria de fazer uma pergunta pro Fernandinho Batman. Como ele sentiu descer no Pico de Jaraguá na hora de parar? Bom, Brivaldo, o lance é o seguinte, o Pico de Jaraguá foi um campeonato muito alucinante, foi cheio de adrenalina, muita gente caiu, se machucou, e a velocidade estava demais mesmo. Mas eu já ando de skate há muito tempo, né? Então já tenho uma segurança maior em descida. Então quando eu tô competindo, não é a mesma coisa de você estar se divertindo. Você tem uma tarefa a cumprir quando você está competindo. Então você tem que desempenhar um papel. Então você não pode pensar muito na sua emoção, né? Então no campeonato em si, eu sabia, tinha segurança do que eu ia fazer, cheguei à minha possibilidade, né? Agora quando você está treinando, que você está descobrindo as coisas, daí você sente mais adrenalina, porque você não sabe se você vai acertar ou não a manobra. Então você arrisca. No campeonato você não pode arriscar, você tem que fazer o que você sabe. Então, várias vezes a gente foi andar lá no Pico de Jaraguá antes. Tanto é que a primeira vez que eu desci foi demais, foi alucinante. Eu adorei o pico e falei, pô, esse campeonato vai ser demais, meu. E foi chocante, meu. Bom, mas quando parar o skate, por exemplo, a partir do tempo que você vai andando, você adquire uma segurança. Então você sabe como parar, você sabe cair, você aprende várias coisas. Mas foi demais, meu. Na parada ali, eu desci muita velocidade na hora que eu tava correndo, né? E eu parei com o knee slide, né? Aquele slide de joelho. Eu deslizei mais ou menos uns 30 metros e perdi meu jogo de roda. Eu fiquei triste. Mas... Aumentar Radical. Rolou pra você no nosso gramofone laser. Escolha do Ed Monstro. Confortável. E agora, fique mais confortável em sua poltrona. Vem aí, Beta Rock e as notícias do surf. Aí, Pato Louco, a novidade é o surf a seco. Pra quem não gosta de se molhar dropando as ondas, um americano, coisa de americano, inventou um simulador que é uma espécie de videogame, onde o pseudo surfista tem direito a 5 ondas e música para acompanhar, experimentando assim todas as emoções do esporte. O inventor já vendeu 300 exemplares, porque assim como a água do mar, seu invento tem um preço bem salgado. E outra novidade, uma novidade meio velha, saída do baú do Ed Monstro. O The Who, que tem mais de 25 anos de estrada, está excursionando pelos Estados Unidos. E vamos ouvir uma faixa chamada Boris the Spider, Boris a Aranha, um som de mais de 10 anos, com o velho e saudoso Kate Moon na bateria. Crawling up my wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Boris the Spider, Boris the Spider. He's dropped onto the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see. Boris the Spider, Boris the Spider. In the ball, doesn't seem to move at all. Perhaps he's dead, I'll just make sure. Pick this book up off the floor. Boris the Spider, Boris the Spider. He's come to a sticky end. Don't think he will ever mend. Never more will he crawl round. He's embedded in the ground. Olha aí, galera radical, rolou pra você gravar The Who, Boris the Spider. E se você tiver aquela música que você gostaria de gravar e ainda não conseguiu, escreva para o Radical Radio, anote aí. Caixa postal 19083, CEP 04599, São Paulo, SP. Tá legal? E aí, você vai gravar ela sim, tá sabendo? E aqui vem mais uma promoção do seu Radical Radio. A melhor definição por carta. Do nome Momento Angular, fatura uma camiseta da Momento Angular. Tá legal? Então, escrevendo. Anote aí. Caixa postal 19083, CEP 04599, São Paulo, SP. E não deixe de acompanhar os boletins do Disque Surf e do Disque Skate nos telefones 200-1986 para quem pega onda e 220-20 para quem detona no asfalto. Valeu? E agora? Você perguntou e o Homem-Morcego respondeu! É isso aí, galera radical. E o Edson? Pergunta a você, Fernandinho Batman. Se o skate ainda vai acabar. E se acabar, o que o Batman vai fazer? Bom, Edson, o lance é o seguinte, eu acompanho skate há muito tempo já, eu vi o skate acabar a primeira vez, eu era bem pivete e tal, e não parei de andar, e tem uma puta moçada ainda que continua andando, e não vai deixar esse skate morrer não, cara. O skate nunca chegou a tão alto de estar no rádio, na televisão, de ter um monte de revista, de ter um monte de marca, de ter skate nacional bom, de ter ido competir campeonato mundial, entendeu? Quer dizer, o Brasil, cara, tem tudo pra se dar bem, os caras estão fazendo um monte de pista, tem uma pista nova agora em São Caetano enorme, tem uma pista em São Bernardo pública também enorme, quer dizer, as autoridades estão dando uma força, vai ter uma no Ibirapuera. Quer dizer, o skate tá rolando, cara, de um lado, de um jeito que pra cima sempre, né? Então eu acredito que vai ser muito difícil o skate cair, porque é uma coisa que tem, além de ter muito praticante, tem muita gente envolvida e muito dinheiro envolvido nisso aí. E onde tem dinheiro, o pessoal quer pôr a mão e quer levar pra frente pra ganhar mais ainda, né? E além do mais, cara, é um show chocante você ver o skate, é um esporte demais, é fazer muito bem pra saúde e pra cabeça. Se por um acaso acontecesse algum problema, é lógico que ia fazer um movimento pro skate total, ia em todas as televisões e todos os rádios, ia falar, galera, vamos andar de skate, vamos ajudar, vamos mostrar pra eles que a gente tá aí andando, que a gente tem skate, e ia andar mesmo. Se ele acabasse, eu não sei o que eu ia fazer, cara, porque o skate é a minha vida. Eu, sinceramente, eu ia ficar perdido, ia andar por prazer, mas é lógico que eu ia ter que trabalhar de alguma coisa. Bom, eu já vi também muitos skatistas gringos, acho que foi isso que você perguntou, e eu acredito que eles têm um nível muito bom de skate, né? Mas no Brasil a gente também tem. E daqui a pouco tempo, acho que a gente vai estar passando eles, porque o brasileiro tem muita vontade. Se a gente tiver um apoio um pouquinho maior só das autoridades e ter mais pistas, muita gente vai andar bem e vai arrepiar todo mundo. Fernandinho, qual é a sua preferência de filme? Terror, ficção científica, suspense, comédia ou aventura? O meu é suspense e ficção científica. Mais um, terror. E eu quero saber o seu, cara. E valeu. Ei, Fábio, eu gosto de bastante filme de terror, gosto de algum tipo de aventura, não, nada muito doce, eu gosto de filme assim que tenha muito sangue, muita morte, bastante maldade, sabe, coisa com demônio, essas coisas assim, eu me divirto, eu gosto de ver os diabinhos atentando a vida dos outros, né? Yeah. Vinil, o grupo gaúcho te fala com Trash Man e Devil Love Without Anger. E agora, Ecologia com Beta Rock. Aí, Pato Louco, uma boa notícia. Nasceu no litoral paulista, especificamente em Mongaguá, no dia 30 de setembro, um filhote de baleia branca. A baleia-mãe desfila orgulhosa pelo litoral sul paulista com seu filhote. E os técnicos do projeto Salva-Mar têm acompanhado a baleia e o filhote para evitar que corram perigo. Elas devem ficar mais uns 10 dias em nosso litoral, nadando depois rumo a sul. E aí, Pato Louco, uma promoção do Hardcore. Os 10 primeiros que ligarem agora pela Lily Chips no 543-6439, deixando nome e endereço completos, vão faturar um exemplar do Hardcore. E outra boiada, você quer faturar uma assinatura do Hardcore? É só criar uma frase para o Hardcore e enviar para a caixa postal do Radical Radio. Em breve divulgaremos o vencedor. Continue sintonizado, você perguntou e Batman respondeu. Fernandinho Batman, se você fosse presidente da república, o que você faria para o benefício dos skatistas? E o que você faria com a dívida externa? E para o benefício de todo o povo brasileiro? Bom, para meus amigos skatistas e skatettes... Eu gostaria de me promover aqui à presidência da... Porra, obrigado. Você acha? Eu acho que eu nunca ia ser presidente, cara. Mas se eu fosse, eu não ia, por exemplo, me preocupar só com o skate. Porque, pô, o skate é o mínimo benefício que eu posso fazer. E já que eu for presidente da república, eu vou me preocupar em colocar comida que tá faltando, né, meu? Me preocupar em, pô, dar educação pro povo que não sabe nem escrever direito. Ia me preocupar em muita coisa. É lógico que o skate ia ser em primeiro lugar. O Brasil ia se tornar um grande bowl nesse ano. Eu ia me divertir muito na presidência. Ia dar festa direto para skatistas. Ia ter piscina que não ia ter água. Ia ser toda aquela festa. Não, mas falando sério, se um dia eu fosse presidente, eu ia dar uma força mesmo pro povo que tá precisando. O skatista não ia ter boi comigo, não. Bom, e da dívida externa, eu ia fazer o seguinte, eu não ia pagar ninguém, não ia nem querer saber, ia dar mó calote, ia falar assim, ó, meu, com esse dinheiro da dívida eu vou fazer uma pista lá pros meus meninos brasileiros,

galera radical. Rolou na bolacha Men at Work, Down Under. E quem faturou a camiseta do Pato Louco foi o Fábio, com a pergunta ao Batman. E semana que vem, fique preparado. Nada mais, nada menos que ele, Beto Ordai, respondendo as perguntas que você deixou no 543-6439. E agora, prepare sua agenda. Vem um monte de notícias absurdas por aí. E olha essa, galera radical. Hu Sheng, um chinês de 81 anos há 10 anos quando se aposentou, resolveu passar o tempo caçando moscas. Desde 1979 já matou 17 quilos de moscas, o que completa o seu salário de aposentado, vendendo as moscas à Comissão de Saúde Pública de Pequim. Declarou que no verão chega a matar até 4 mil moscas por dia. Mas que seu recorde foi estabelecido em maio durante os incidentes da Praça da Paz Celestial. Como os lixeiros pararam, Hu Sheng capturou 2,5 kg de moscas. Mas ele não revela seu segredo, viu? E o mestre disse: o nervo óptico transmite as ideias luminosas ao cérebro. Essa foi a nossa frase do dia. Estamos aguardando a sua frase ou o seu absurdo. E concorra um Smigolino Sbrigos Blats and Galalau. É isso aí, galera radical. E agora, antes de terminar, o melhor recado que a Lily Chips pegou esta semana. E aí, Pato Louco? Nós vamos deixar nosso recado. Eu e o meu amigo Rato do Deserto, mais conhecido como Vovó. Eu sou o Urso Polar e o meu amigo aqui, o Rato do Deserto. Nós vamos deixar nosso grito, que é a nossa marca registrada. Urso e Rato! Uhul! É isso aí, galera radical. E agora, a família Watson Monstro vai se deitar. Boa noite, Pato Louco. Boa noite, Ed Monstro. Boa noite, Ed Monstro. Boa noite, Beta Rock. Boa noite, Rose Tantan. Boa noite, Marreco Maluco. Boa noite, Rato do Deserto. E boa noite pra você também. Na semana que vem, tem mais. E olha, fique ligado nos boletins, hein? 201986 e 2020. Acabou! É isso aí. É isso aí, Pato Louco. Muito som, muito rock and roll, muita adrenalina rolando e muito blues aí pra você. Vou mandar um blues aí, Pato Louco. Segura essa, bicho. Tu vai ficar mais louco do que nunca. Eco, eco, eco. Radio, radio. É muito mais. Muito bem. Verão, muito mais verão.